270, autorizado LSR, reporte estabilizado. Autorizado LSR, formará estabilizado, está transmitindo 70. 3520, desce para 3010, o ajuste é 9096. 2000, com 1016. O TAM 3170 vai visão de apenas uma milha para a nossa esquerda, para evitar formações na esquerda. Gente, são 3520, reporte na proa de Duna. Manda, né? Voando, Duna, 3170. 3520, reporte estabilizado. Porta estabilizada, 3170. Tem 520, desça para 2010, autorizado o LSX, já pode estabilizar. 2000, basta estabilizar. Estabilizou no LSX, então 3170. 3170, chame o turbine na frequência 18, decimal 95. 2190, estabilizado LSX aí. Na 3170, 0, estado autorizado pouso, pistão no 0, vento no 40 graus, 09 nós, quem negar no 0, no 6. 36, por autorizado, pistão no 0, Tantras 1, 70. Boa noite, 14, via chegada Mari, desça para 4006, o ajuste no 06. Autorizado estático, 14. Seu número 2 na aproximação. Francisco 520, estabilizado ele. Francisco 520, com sua aproximação, chame sua e na frequência 9, aproximar 95. Boa noite, eu estou confirmando, eu sou alternou Salvador. Afirmativo, condução número 2, vamos tentar a participação da minha linha. Vagão na Portugal, para poder analisar o combustível. Bem, está autorizado o Vaduna, deixa para 2.000 pés. Vaduna para 2.000 pés, solo 8 no par. Tantra 520, estabilizado ILS. Tantra 520, quem negar no 0 no meio, continua a aproximação, aguardando o pista livre. Continuado e aguardando o pista livre. Tantra 170, no solo 13, libera direita, solo 121, décima 1. Libera direita, 121, décima 1, Tantra 170. Salvador, eu peço 70, livrou? Tá 3170, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette para 09, 3170. Zero, autorizado pouso, pistão 0, vento no 50 graus, 08 nós. Tive pouso nova, Zé, tá 35, 20. Tá 3520 no solo zona 7, libera direita, solo 121, décimo 1. Direito no 211, 3520. São 3520, bom dia, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 03. Alfa e Juliette 03, TAM 3520. Então, no 4, autorizado nessa terra, posto estabilizado. Olá, 8 no 400, motor estabilizado, S3. Estabilizável, Golo 8 no 4, visual. Retorno, nossa frequência em 8.95. Obrigado. Salvador, Golo 8 no 4. 8 no 4, bom dia. Continue a aproximação, estou em contato visual, tem livre pouso, pista no 0. Vento no 50 graus, 6.29. Golo 8 no 4, 7. 1814, largou no solo, os 29, livre à direita, 121, 1. 21, 1, boa noite. Boa, boa, no 814, livrou, tá na sua escuta. 814, táxi autorizado via Alfa Kilo, parte 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, atento ao sinalizador, vai, 814. Aquilo, boa noite, no quarto. Gol 18 no 4, não escuta? Firmo. Ingresse à esquerda no taxi Kilo. Ok, já tá visual com o balizador. Salvador, bom dia. O Tantri 520 para João Pessoa, frente da Delta no portão 3, autorização de tráfego. Tá, 3520, prepara a saída Tuca e aguarde a cópia. Tuca e aguarda, Tantri 520. Paulo, Salvador, Câncer 5620, essa seria a nossa posição. Tão 3520, tá pronto, cópia? Pronto, cópia, Tão 3520. Tão 3520, autorizado Serra Bravo, Juliette, Papá, rota conforme o plano de voo, nível 190, saída Puca, transição Caju, decola da pista 90, após a decolagem, primeira curva à esquerda, transponder 5474, controle 120, decimal 8. Autorizando Serra Bravo Juliette Papá, nível 190, saída Puca, Caju, decolada 10, curva esquerda, 5474, 120, decimal 8, TAM 3520. TAM 3520, cotejamento correto, chama pronto, portão 3. Chama na TAM 3520.